Brasil, Azul 27 no 9, com a informação de Unifá. Azul 2719, acione identificação desse avião chegada a bordo para 4 mil pés ou ajuste no 0118. Acelide a bordo, Azul 2719. Arrebentou. Fui eu, viu? Papa pagou que nós somos 29, libera a direita e chama o seu aluno 21 decimal 9. 21, obrigado, bom dia, Papa. Um, chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251. Bom dia, obrigado, Azul 4451. Salvador, bom dia, 3740, passo 209 agora, 1150, tem informação em helicóptero. 3740, acione identificação desse avião chegada a bom, médio 1 para nível 050, com ajuste Salvador 1018. 050, bom, médio 1, 1018, ajuste da 3740. Azul 17119, um pouquinho pra onde está mantendo. Eu tô só dizendo aqui só do núcleo na formação, que só uma milha só, tá? Tô voltando da rota. Enche Azul 17119. Azul 3740, pode voar, tá? 3740, fica autorizado o voo ETAP, disse pra mim 0050. ETAP 050, tá? 3740, obrigado. O Eco Zulu November, pelo que a gente estava dando 0,9, descida autorizada até 3.500 pés. É reporte a 4,0 milhas de Salvador. November descendo para 3.500 pés, vai reportar 4,0 fora, transporta aqui. Eu chego, contando o Eco Zulu November, está autorizado voar direto em rotatório. Voa no rotatório November. O Azul 279. Azul 1799, precisa? Ah, poderia voar Dunas, que é entre ele e Dunas, essa formação é muito pesada, ok? Azul 1799, você tem condição de continuar com a aproximação? Afirmativo, afirmativo, só fazer o desvio aqui de formação. Gente, Azul 1799, desce para 2000 pés, se autorizado e ADSX sair da pista no 0, ajuste no 0, no 8, reporte estabilizado. Aí 2000 pés, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, Goma 739, informação, Irfan. Goma 739, acione identificação. Dessa vez, chegada Bom Med 1 para nível 050. Com ajuste em Salvador, 1018. 3740, desce para 2000 pés, autorizado ILS, que foi da pista no 0, ajuste no 018. Número dessa aproximação, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2000 pés, no 018, está liberando a restrição em TAP? Cancelar as restrições de altitude em TAP. Ok, liberando a restrição de altitude, descendo então para 2000 pés, no 018, da 3740. Autorizado pouso, pistão na 0, vem turno 80 graus, 089. Livre pouso por 27 andados. Boa noite, 3 horas, 4 0 pés, 1 0 7, boa noite, 3 horas, 4 0 pés. A coluna 90, 4 0 pés. Marcos 1 November. Descida autorizada até 1.500 pés. Ajuste no 097. Reporte. Manda o visual com campo. November, ajustado 1.097. Vai reportar logo até 1.500 pés. Solo de 4.5, libera direito, chame sua aluna 2.9. 1.219, 2.701. M140, autorizado decolar, pistão 10, vento 180 graus, 089. Livre visual, pode chamar a torre, o 3740-1185. 3740, torre 1185, repouso. Obrigado, 3740. Na 6140, decolada de 47, chame agora o controle, 120, décima 8. 208, 6140, bom dia. Chama 6140, contato a radar decolada e suba via saída boca para nível 350. Via boca para 350, 6140. Pela 73, qual a família dele é a matrícula? Eu solicito agora para 060. Vamos ser treinados para 2010, localizado para 060. Essa torre é recebida ao curso do localizador, ajuste no 097, resposta estabilizada. Descida 2010, para 060, localizado por esse localizador, central estabilizado, boa 9739, com 097. Salvador, bom dia, 31198, cruz 190, informação de fora. 3198, boa, senhor, identificação, dessa via chegada bom, médio 1 para nível 050. Ajuste Salvador 097. Para o 050-1097, possibilidade de voar direto Duna? 3198, palco seu número 3 na aproximação, dessa via chegada. 7 via 050, 3198. O controle Salvador está passando o Golf Kilo Oscar. Está passando o Golf Kilo Oscar. Tem identificação, manter sobre condições visuais. O ajuste no 097. Reporte para a descida, voo e tarifa. Arma de descida, o Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar dispara 3.500 pés no atraso de conhecimento do setor. O Golf Kilo Oscar. lá que está mantendo agora, seu nível de voo 190 na proa de Machu. É, tá voando em FR. Passando golpe de leve, deixa ver a chegada van para o nível 050. Deixa a chegada van para o nível de voo 050, voo filote. Autorizado a decolar, pistão 0, Gampo 190 graus, 079. Iniciando a decolagem, azul 7-6. Luna 648, mantenha o ponto de espera. Cessnado, estabilizado, Leste X-ray, visual com 1-0. Luna 739, chama a torre na pressão externa 118, decimal 95. 118, decimal 95, Luna 739. Salvador, bom dia, Luna 739, final 10, 2 milhas e meia para Índia Serra. Luna 739, QNH 10, 17, continua a aproximação, aguardando autorização. Luna 717, Luna 739. 2776, decolado 52, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, 29, 2776. Luna 739, QNH 10, 17, autorizada pouso, pistão 0, Gampo 180 graus, 09 nós, informo chuva moderada sobre o campo. Yes, pouso 10, 10, 07, 739, grata informação. Ecos 1 November, Palmo Salvador, está com 1000 pés de teto, 3000 de visibilidade, com chuva moderada. Confirme se o senhor tem intenções de prosseguir visão especial. Afirma sim, senhor. Contato Ecos 1 November, está autorizado o visual especial. Prossiga para a rotatória, reporte, com o visual com o campo. November, rotatória, com o visual. Pneu 98 reduza para 230 nós, sai como número 2 na aproximação. Número 1 é um Papa Alfa 31, transporte de ferro. Reduzindo 230, tá? 3198. Controle azul 2776, boa. Azul 2776, contato radar decolagem suba via saída Conde para nível 1970. Via Conde, 1970, azul 2776, autoriza voar na Pro de Conde. Já. É perto. Azul 2776. Puxando ML 140, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 545, 2685, Puxando ML 140, bom dia. Luna 739, já avisou? Iniciando a remexida, aguarde. Gente. 739, iniciando a repetida, não ter visual. Bono 739, gente, suba para 2000 pés. Chame agora o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Bono 739, obrigado. Já me informe se essa luta está esperando o instrumento. Eu tenho intenção de pouso na pista mais alta. Afirmativo, senhor. Só se está mudando de regra. Vou pegar com o voo 90, subo para 2000 pés. Modelo plano IFR modificado ao 1356. Retorno para interceptar o curso localizador para a final da pista 10, curva direita para 200. Agora o último retorno para interceptar o curso localizador. 90 subindo para 2000, voando na curva 200. Passando em Salvador agora, 739, ele prefere a remetida, não ter visual. Vou 1739, mantenha 2000 pés. A gente pôr o limite será... Pelo... Será 5 milhões a pro. Aguarde, retorno para final da bica no zero. Pode ser sem problema, atingindo, mantendo 2000, mantendo pro, 1739. Nave curva esquerda pro a 020. O limite será a radial. Será a radial 040 de Salvador. Será pro a 020, limite é 40 de Salvador, 939. Fiz 198, alteração para sequenciamento, curva esquerda pro a 020, reduzo para 2109 nós. Esquerda 020, reduz 210, tá? 3198. É 3198, o limite será radial 280, Salvador. Radial 280, 3198. Agora com o Zulu 90, tem condições de TPS interceptar o curso localizador na TP? Afirmativo, senhor. Eu tinha com o Zulu 90, resposta estabilizada. Novembro, pode iniciar a descida, senhor, porque já não vai interceptar alto. Tem gente autorizando a descida com referências visuais, o nome 700 pés, é posta brisada. Novembro está totalmente visual com o setor. A chuva acho que é só em cima da pista mesmo. Azul 2776 solicita proa 080 desvio por 30 milhas devido à formação. Azul 2776 está autorizado desvio na proa. Salvador, bom dia, Azul 27. Pro 1739, curva esquerda pro 315, limite será radial 340 de Salvador. Esquerda pro 315, limite radial 340 de Salvador, pro 1739. Pegou no 648, solicitação do controle após a paragem, mantém pro até 050, ok? Pro 1048, negativo. Afirma, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento, 150 graus, 139, gol no 648. Decolagem no zero, gol 648. 1398, para interceptar o curso localizador, curve à direita para 070. Os para 2000 pés, reposta estabilizado. Direita 070, desce 2000, reposta estabilizado, 398. Batango Eco, Zulu 90, é torre. Batango Eco, Zulu 90, é torre. E curve à esquerda, pro 275, limite será radial 310, Salvador. Esquerda pro 275, limite radial 310, de Salvador, 179. Quadro aos 1400, chame controle 120, décima 8. 208. Oi, Salvador, bom dia. O Papa Tango é do Zulu 90. É, Zulu 90, bom dia. Bom altímetro no 017, confirme esse visual. Já no 600, atendendo já para separar. 1648, contato radar na colada após 2000 pés, se autorizar direto do Jama. 2000 Jama, gol 1648. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 119, informa pista molhada. Entre pouso no zero, eco Zulu November. 080-2000, tá 31 a 2. Temos condições para o gol 1739? Confirme gol 1739. As condições entram a acesso do campo, por favor. 39 Salvador está esperando 500 de teto com 3 mil de visibilidade. A chuva permanece forte, sobre nós. Chuva moderada, voa no 79. Voo 1230 autorizado, alinhar e manter, destino zero. Passando o Eco Zulu November, no solo ao 01, livre a pista via Delta, chame solo 121, décimo 9. Confirme se tem previsão de vagão desvio à direita. A gente aprovou um ponte, talvez aproximadamente daqui a 25 milhas, um pequeno desvio. Tente azul 276. Vagem, pistão no zero, vento 160 graus, 099. Iniciando agora 230. Reduzo para 2, 1 a 0 mais. Reduzindo 2 a 0, 2, 7, 4, 3 a 0. Estabilizou, 3, 1, 9, 8. 3, 1, 9, 8, torre, 1, 1, 8, decimal 9, 5. 18, 9, 5. Voo 1, 7, 3, 9. Vou vir à esquerda pro A200, bate o último vetor para interceptar o curso localizador. Esquerda pro A200, vou dar 739. 3198, final da 10 para estabilizar. 3198, bom dia. Ajuste no 017. Continua a aproximação, reporte visual para a pista. 1097, reportará visual, 3198. Voo 1230, decolado ao 03, chamei controle Salvador em 120, décima 8. 1208, voo 1230. Meta. É autorizado até o 060, deixa as 43, né? Salvador, voo 1230, bom dia. Será com o número 2 na aproximação. Número 1, agora 11 horas 8 milhas com 150 de drop speed. Bloqueado, qual seu vetor? Curva à esquerda agora, voa 160 para interceptar o curso localizador, já está estabilizado. Voa 1739. Esquerda para 1130, 1739. Patrulha, bom dia, gol 1230. Gol 1230. Contato radar da colagem, suba via 6 Apuca para nível 370. Via Apuca 370, pode voar Aracaju? Sinal 1230, manter perfeita saída. Para um golpe de voz cabeça para 3000 pés, o ajuste no 097, vai posição Duma. 3000 pés, 097, voa Duma, golpe de voz. Controle azul 2743, seria possível Duna para evitar formações? Azul 2743, então o senhor será o número 4 na aproximação. E como a teta desvio à esquerda? Ah, tentando reduzir, tá? 170. 743, preparação para sequenciamento, curva esquerda para 360, estou no nível 060. É, estimado de 800 pés, visibilidade já está melhorando agora 3 mil metros. 7. Sustentado nível 060. Está com a formação e TAP. Azul 2743. Azul 2743, inicie espera pela introdução, rumo de aproximação, a proa 035. Ciente, com a proa 035, irá tentar alta. Proa 1648, chame 76 na frequência 12545, antena 126 decimal 85. 45285, autorizado ECO 190 ao estacionar a frequência livre. Tango piloto 2 para 2 mil pés, autorizado IADS X-Ray da pista 90, rapaz estabilizado. 2 mil pés, reportar estabilizado IADS X-Ray, gol e piloto. Gol no 739. No 739, torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, no 739, já pronto. 94.0 da aula 0, bom. Bom, no 094, mantém ponto de vela pressão no 0. Tá certo. 3198, solo 08. Libera a pista via Fox. Chame solo 121 decimal 9. Espera via Fox, 119, tá 318. Salvador, Gono 739, meia milha, parede da Serra. Gono 739, ajuste no 017, continue a aproximação, reporte visual. 017, reportará visual, Gono 739. 094, se possível, decorre da IATA. A gente mantém o ponto de espera na nave já aproximadamente 5 milhas da cabeceira. 090, e dúvida para 250 mais. Bom dia, bom Red Uno, desce ao 090 com 2, 109, confirme. Afirmo, 090 com 9128. 09028. Chama o centro Recife. Bom, 960, chama o centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545-2085. Uma olhada. Sobre o pouso 10, grato a informação, você é 32. Espera para a gente posição, curva direita para 045. Esta pista autorizada a detectar o curso localizador, espera 2 mil pés. Ajuste na 097, retorno estatizado. Direita para o 045. Autorizado procedimento. Confirme, descida para? 2 mil pés, azul 2743. Desce para 2 mil, 2743. 1094, autorizado a olhar e manter Y0. Bom dia, 1004. Salvador, Papatango Golf, Kilo Oscar. Papatango Golf, Kilo Oscar. Ajuste no 07, continua a aproximação, reporte visual. Estimado de 1210. Tá certo. 610, milha de posição, conte pelo radar encerrado. Chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 1203, azul 2776, só para informação, vamos fazer um pequeno desvio à esquerda. Na proa 035. Fecha azul 1776, reporte o desvio ao controle da Aracaju. Vai reportar azul 2776, 1206, confirma? 1203, azul 2776. 3, o 2776. Nós 1128, eles esperam nível 050. 050, 9128. Uno 094, autorizado decolagem, pista 10, vento, 160 graus, 079. Será que o vento, a gente vê? 150 graus, 079. Grato. Confere seu contato. Papatango Mike Fox Sierra, acione identificação, voo e bom, quero ver se está chegando a bom. Ajuste Salvador 097, descida autorizado para nível 080. Controle, gol 1094, decolando, escuta. 1094, contato radar na decolagem, suba a saída Momo para o nível 370. Momo 370, eu vi. Negativo, mantém a aproximação para o pouso na 10. Já mantém então a aproximação para o pouso na 10 e dá presente autorizado, gol que eu acho. Gol 094, visita para 320 para a formação. Gol 094, autorizado desvio para 320. Obrigado. tarde, bom dia. É 200 do Xanema, 20-100-1-0, aprove para nós. Xanema 6200, acione identificação. Dispara nível 050. Oi, posição ITAP. Baixo X907. Estado 097, desce ao 5.000 pés na sua ITAP. 6200. Azul 2743, estabilizado no X-Ray da 10. Azul 2743, torre 118 de cima 95. 1895, obrigado, Badia. Dia, condições iniciais da classe 5, autorizado? Afirmativo. Gente, autorizado, né? E mantém Y0, tá 3191. Tem mantendo 0, tá 3191. Golf, Kilo Oscar, no solo, Zuno 7, direita 121, décima 9. Direita 219, Golf, Kilo Oscar. Salvador, bom dia, Azul 2743, final do ILS, X-Ray. Azul 2743, bom dia, ajuste no 0 no 7. Continue a aproximação, reporte visual, informação de tráfego, 321 da TAM, teste de enrolagem, cabeceira 10. Gente, formará quando referência. TAM 3191, autorizado, decolagem, pista 10, vento, 140 graus, 612 nós. Livre decolagem 10, TAM 3191. Na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85, reporte dos dias ao mesmo. 5.085, obrigado. Uso pista 10, vento, 150 graus, 629. Centro autorizado pouso azul 2743. Então 3191, decolado aos 19, chame o controle Salvador em 120 decimal 8. 208, 3191. Azul 4082, Scott Cadence, descente via Med 1, arrival to level 060, Kinect 1017. Controle Salvador 3191, passa 2-3-3. Passa 3191, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para nível 340. Sanvo 1, 6200, autorizando voar Duna. Direto Duna, obrigado. autorizado até o 45, Golf Kilo Oscar, a estação na frequência livre. Por 743, no solo aos 21, Iberia direita, chame solo 121, décimo 9. Da direita, solo 219, azul 2743. Na 200, vez para 2.000 pés. Ajuste, forma na 90 no teste. Confirme, 6200? 200, 2.000 pés. Desce que autorizado a 2.000 pés. Ajuste, permanece, 190 no teste. 0 na 7, desce a 2.000 pés. 6200. Voo 9128, chame a torre de Salvador na frequência 118, desse mandou 5. Continua a aproximação, reporte visual. Última aeronave reportou a 1210. Já está visual, 9128. Este voo 9128, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 079. 9128, livre pouso. Pistão. Autorizado envolve em Salvador, reporte para cancelamento.